São Paulo e Brasília. Jamaica, Jamaica. É muito incomum. Jamaica, Jamaica. Sou guerreiro do futuro. Jamaica, Jamaica. Ceilândia, Zona Sul. Jamaica, Jamaica. Respeito e amor aos meus manos do DF. Quem daqui se esquece, gente boa que é bem, bem. Amadurece, só guerreiro, só firmeza. Obrigado pelas freaky press. ALV, PX, PS, VLA 17. Aqui entra ano e sai ano. Hip hop prevalece. Daqui Luciano Santos Sousa. Glória a Deus, a nossa força. Vida longa ao Jamaica. Safira e a esposa. Eu tô de boa, tô de boa. Mano na base do cartel. Bota fé que o inferno vai perder pro céu. Não vou ser trouxa, eu não vou ser Loki. Meus sonhos de consumo ultrapassam um 38 ou uma Glock. Vou ficar firme, resistir. Não, meu sonho de consumo não vai me consumir. Mesmo vivendo em São Paulo, eu vou suprindo a demanda. Uma mina firmeza se chama Alessandra. Não vou gastar meu tempo citando nome de ladrão. Meu coração com a bandidagem já não se ilude. Prefiro mandar um salve lá pra tia Ruth. Ali é firmeza e o trampo dela repercute. Nego firmeza, Johnny Marco e Rap Hood. Eu tô com meus guerreiros enfrentando El Diablo. Vou citar DJ Betico, Charles MC, Professor Pablo. Obrigado, Samambaia. E quase me esqueci do Lito Atalaia. Louvado seja Jesus pela vida do Cabala. Oração, valeu. Deus não falha. Hey, hey, hey, viva, três viva, porque agora é o Riva. Satisfação na vida é isso aí, fica com quem você ama e junto progredir. Obrigado pelo apoio, Distrito Federal. Seu amor pra mim é fundamental, fenomenal. Aqui a casa é firme, resistente à temporal. Lu e Jamaica, lei de Deus, não dá bala em ninguém. São Paulo e Brasília. Brasília. Jamaica, Jamaica. É muito incomum. Jamaica, Jamaica. Sou guerreiro do futuro. Jamaica, Jamaica. Ceilândia, Zona Sul. Jamaica, Jamaica. Yo, yo, yo, Lu, bem-vindo à Zona Sul. Falou do centro, do norte ou da Ceilândia Sul. Só guerreiro de atitude e problema. Jogando terra no olho do sistema. Quem tem Deus do lado não padece. Quem ouve minha voz e a sua não se esquece. Que ele é pai. Pode te dar muito mais. Não tem lorota, nem grupo, nem leve trás. É rochedo, tudo em relevo. Sempre em voz alta, nunca me atrevo. Subestimar a palavra do pai. Já vi muitos que tentaram, cai. Eu já caí, mas bote fé, me levantei. Não deu tempo nem de contar até três. Se eu não der mole pra me levantar, hoje me apoio na palavra. Salve, salve meus irmãos da Zona Sul. Me alistei no exército de Cristo. Nova vida a partir de hoje, outro esquema. Agora é problema. Já escrevi muita letra que o diabo leu. Imagina agora, louco, do lado de Deus. Sou avalanche, escudo do cartel emblema. Trema. São Paulo e Brasília. Jamaica, Jamaica. É muito incomum. Jamaica, Jamaica. Sou guerreiro do futuro. Jamaica, Jamaica. Ceilândia, Zona Sul. Jamaica, Jamaica.